Aguarde. Carregando. Aguarde. Carregando. Aguarde. Carregando. Podcast. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cigarra. Hoje é terça-feira, 19 de maio de 2008, e está começando mais uma edição do programa Podcast, com a apresentação de Renata Santos e Lígia Mello. Você confere as últimas notícias no quadro Podcast News. E os destaques desta terça-feira são: britânico traído coloca sua mulher à venda em um site de compras da internet. Você já parou para pensar quanto custa criar um filho? Em reportagem especial, o podcast responde a essa pergunta. Milhares de sapos fugiram antes de terremoto na China. No CPC, Cinema Podcast, você ouve comentários sobre as últimas novidades da telona. E o filme da semana escolhido pelo podcast é Speed Racer. O quadro Futilidade Pública traz as notícias que vão mudar o mundo. A atriz do seriado Lost passa mal ao ler o roteiro do último episódio da série. Podcast News. Acontecimentos do Piauí, Brasil e do mundo. O britânico Paul Osborne ofereceu sua mulher no site eBay. Paul, de 44 anos, disse ao jornal britânico The Sun ter ouvido rumores de que sua mulher, Sharon Osborne, com quem estava casado há 24 anos, estava tendo um caso com uma colega de trabalho. Segundo ele, a suspeita foi confirmada depois de checar os e-mails dela e, após um ataque de raiva, colocou Sharon à venda no site de compras eletrônicas. A venda tornou-se um fenômeno de lances no site e ele recebeu ofertas de até 500 mil libras esterlinas, cerca de 1 milhão e 600 mil reais. Sharon, de 43 anos, fez uma queixa policial contra o marido e Paul teve que retirar a oferta do site. Você já parou para pensar quanto custa criar um filho? A tendência dos pais modernos é optar pela gravidez apenas quando se sentem estabilizados financeiramente, a não ser que o filho tenha sido um acidente de percurso. Afinal, uma criança não é apenas escola, remédios, roupas e comida. Tem o dinheiro para o cinema, o curso de inglês, aulas de futebol, viagens e os presentes. A pergunta é: você tem noção de quanto é este gasto por mês? O valor exato pode ser uma incógnita para você, mas certamente seu bolso e sua conta bancária sabem. Experimente passar um mês pondo tudo na ponta do lápis. O resultado vai ser surpreendente. A agrônoma Amélia Lima gastou quase R$2.000 só com o material escolar de Eli, sua filha. Isso fora a mensalidade do colégio e os gastos com curso de idiomas e aulas de equitação. Ela reconhece que é muito, mas acredita que este é um investimento necessário para que a filha tenha uma boa educação e chances de vencer no mercado de trabalho. Para isso, quer dizer, para isso eu tô pagando uma escola cara, né? Uma boa educação, uma boa formação e comprando livros novos, todo material novo, para que ela sinta que ela tem que fazer a parte dela, que é de estudar, tirar notas boas e passar no final do ano. E aprender a saber assim, que é nesse período que ela vai adquirir uma boa base para quando ela chegar mais na frente, numa período de vestibular, tudo, ela vai perceber que ela adquiriu foi daqui, porque ninguém passa em vestibular e nem passa coisa. Naquele ano do vestibular, você tem que começar desde pequenininho, né? Desde fundamental, é todo um processo. Bom, então, minha expectativa é que a escola, eu e ela, nós as três juntas, conquistemos essa base, né? Quando ela chegar lá na frente, ela não tem dificuldade em passar no vestibular, ela não tem dificuldade em exercer uma profissão, entendeu? E a própria vivência dela ali no dia a dia, a vida dela, né? A formação dela, a personalidade dela, o poder de saber decidir o que é melhor para ela, porque ela vai comer, né? Já está entrando nessa fase de saber escolher o que é melhor para ela. Economistas indicam que a principal medida para evitar problemas financeiros é a organização de gastos. Outra alternativa seria a poupança. Por isso, mesmo que você não possa pagar tanto assim, não desista de ter aquele lindo pestinha com o qual você tanto sonha. Milhares de sapos fugiram antes de terremoto na China. Centenas de milhares de sapos fugiram de uma cidade próxima do epicentro do terremoto de segunda-feira, no sudoeste da China, alguns dias antes do tremor, informa a imprensa chinesa. A migração anormal dos animais, que de modo repentino invadiram as ruas de Mianyang no fim de semana passado, provocou comentários entusiasmados de blogueiros convencidos de que se tratava de um sinal que anunciava o tremor. Porém, um especialista entrevistado pela agência estatal Xinhua minimizou a hipótese e disse que há muitas razões possíveis para esse fenômeno, assim como as mudanças climáticas e as condições atmosféricas. Em entrevista, os moradores mais velhos da cidade afirmaram ter interpretado a fuga dos sapos como um sinal de desastre iminente. Os mais jovens faziam piada da relação e afirmaram que os animais saíram para receber a tocha olímpica. O subdiretor do Centro de Redes Sismológicas da China, Zhang Xiaodong, disse que as investigações sobre os terremotos avançarão nesse sentido para saber se é possível estabelecer um vínculo entre um fenômeno natural e a iminência de um tremor. Agora relaxa ao som de A Little Less Conversation, de Elvis Presley versus JXL, trilha do filme 11 Homens e um Segredo. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on Cybercultura. Mundo virtual. Joga no Google. Vírus móvel. Ele pode estar em seu celular. Os criadores de códigos maliciosos para smartphones e celulares mudaram suas estratégias de ataque. Os vírus de hoje são praticamente imperceptíveis para os usuários, pois a intenção dos criminosos não é danificar o sistema móvel, mas ficar escondido dentro dele para extrair dados ou controlar o aparelho. Alguns códigos comandam o equipamento remotamente, então eles conseguem ligar para números como 0300 com tarifação maior do que a normal. Esses telefones pertencem geralmente ao próprio criminoso que lucrará com a chamada. Outra modalidade de ataque são os vírus espiões que se instalam no aparelho e identificam todas as chamadas feitas e recebidas, ligam involuntariamente e escutam o que o usuário está falando. Fora isso, o vírus aciona o GPS do celular e informa a localização ao espião. Os vírus se propagam nos celulares de forma similar ao que acontece nos computadores. Quando os usuários não usam programas antivírus ou firewall e baixam mensagens suspeitas e clicam em links contaminados, na troca de arquivos compartilhados que já estejam infectados, acessando sites suspeitos e quando baixam arquivos com vírus do computador para o celular. Apesar de os vírus para celular serem diferentes dos que atacam computadores, um telefone móvel pode carregar uma praga vinda de um PC e transmiti-la quando se conecta a outros celulares ou máquinas. O usuário pessoa física de smartphones no Brasil representa 60% do mercado, contra 40% dos assinantes corporativos. No entanto, nos dois casos, o nível de proteção com antivírus e firewalls ainda é baixo. Apenas algumas empresas não estão maduras para isso e os usuários desinformados, diz Gabriel Menegatti, responsável pela área de tecnologia da F-Security, empresa de segurança. Para se proteger, os especialistas de segurança asseguram que a única forma é usar os programas de antivírus ou firewalls. Saiba agora as diferenças entre o Facebook e o Orkut. Facebook, criado no ano de 2004 pelo americano Mark Zuckerberg, é o sexto site mais acessado dos Estados Unidos e possui 70 milhões de usuários em todo o mundo, dos quais cerca de 1% são brasileiros. O site foi criado por Mark quando ele tinha 20 anos. O jovem sonhava em conectar os seus colegas da universidade em que estudava. O Facebook tem poucos brasileiros como usuários, porque ainda não possui versão em português. Porém, o site prepara o lançamento de uma versão brasileira, que conta com 415 tradutores voluntários de língua portuguesa. Oficialmente, os brasileiros que acessam a página encontram todas as informações escritas em inglês. Quanto à privacidade, o Facebook sai na frente, pois o perfil só é visível para quem está na sua lista de amigos. Já no Orkut, qualquer um pode entrar e ver informações. Outra vantagem é que no Facebook não há limite de fotos e também pode-se colocar vídeos de diferentes formatos, enquanto no Orkut há um limite de 1000 fotos e os vídeos só podem vir do Google ou YouTube. Se você ficou interessado em fazer um perfil no Facebook, no nosso blog explicamos passo a passo como criar uma conta no site. O endereço do nosso blog você já sabe, programapodcast.blogspot.com. O podcast fez uma seleção de trilhas sonoras de filmes. E a próxima música do programa é Baby Did a Bad Bad Thing, de Chris Isaak, do filme De Olhos Bem Fechados. did a bad, bad thing. They did a bad, bad thing. They did a bad, bad thing. You ever loved someone so much you thought your little heart was gonna break in two? I didn't think so. You ever tried with all your heart and soul to get your lover back to you? I wanna hope so. You ever pray with all your heart and soul just to walk through, walk away? Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. I feel like crying. Feel like crying. You ever toss and turn your mind awake and thinking about the one you love? Close your eyes, you're making believe you're holding the one you're dreaming of. Believe you say so. It is so bad when you finally know just how low, low, low, low, low she'll go. Baby, it's a bad, bad thing. Baby, it's a bad, bad thing. Baby, it's a bad, bad thing. I feel like crying. I feel like crying. Dans la chanson. Merci. Alors raconte-nous. Futilidade pública. 3, 2, 1, sacode. Sacode. Rebecca Mader, a Charlotte do seriado Lost, contou que teve taquicardia ao ler o que acontecerá nos dois últimos episódios deste ano. O microfone está muito. Durante uma recente entrevista ao site tvguide.com, a Ruiva confessou que o script é incrível, completamente louco. Quando li, meu coração acelerou e até fiquei suando. Vai ser uma das coisas mais sensacionais da TV. Minha personagem não participa muito, mas dirá coisas interessantes, disse Rebecca. O Ministério da Saúde adverte. Mentir faz mal à saúde e pode causar taquicardia. Cris Polly, a protagonista do reality show do SBT, Super Nani, apanhou de um menino de 4 anos. Durante uma visita à casa da Guarda Civil Maria Amélia, Cris contrariou um dos filhos, que bateu na educadora, tem um comportamento violento e pega objetos cortantes para ameaçar qualquer um que o enfrente. E é claro que com aquela cara de boazinha, Cris Polly não assusta ninguém, nem uma criança de 4 anos. Tadinha. Hello! Ex-Spice Girl Jerry Halliwell quer engravidar por acidente. Segundo o site Family First, a cantora está louca para ser mãe e acredita que seu namorado, Ivan Belez, pode ser um grande pai. As informações foram passadas por um amigo de Jerry. Hello! A ex-Spice Girl declarou que o tipo latino de Ivan deve produzir lindos bebês. Microfone chamado. E outra, se Jerry já tem uma filha chamada Bluebell Madonna, como será o nome do filho que vai nascer por acidente? Depois do mau exemplo do fenômeno Ronaldo, que se envolveu com 3 travestis, Hello! A namorada dele, Bia Antoni, é quem anda fazendo coisas vergonhosas. Ronaldo e Bia Antoni, que está grávida de seu primeiro filho, foram flagrados juntos na tarde deste domingo, dia 18, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, quando faziam check-in para embarcar em rumo a Paris, na França. Ao perceber que estava sendo fotografado, o jogador beijou a namorada, que não teve uma reação tão amigável. A estudante de engenharia fez gestos obscenos para as câmeras e, entre insultos, mandou que os fotógrafos arrumassem outra profissão. Curta agora a música I Am a Believe, The Monkees, trilha sonora do filme Shrek. True in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. A doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. CPC. Cinema Podcast. Speed Race é o filme da semana. Podcast foi conferir o filme e opina. Filme família, sem cenas de sexo ou álcool. A violência só está presente nas corridas de carro. O filme tem um toque retrô, mas ao mesmo tempo futurista. Interpretado por Emile Hirsch, Speed Racer é um jovem extremamente rápido nas pistas de corrida. Nascido para competir, Speed é agressivo e instintivo ao volante. O único oponente à sua altura é a lembrança de seu falecido irmão, o lendário Rex Racer, o qual idolatrava. Quando Speed dispensa uma lucrativa e tentadora oferta da empresa Royalty Industries, faz uma importante descoberta: que os resultados de algumas das corridas mais importantes da temporada são pré-determinadas por um grupo de magnatas impiedosos, que manipulam os principais corredores para aumentar seus lucros. Com isso, a única maneira de Speed salvar os negócios da família é derrotando Royalton, o capitalista vivido por Roger Allen em seu próprio jogo. Para tanto, ele recebe a ajuda da personagem de Christina Rich, Trixie, sua fiel namorada, e se junta a seu antigo rival, o Corredor X, incorporado por Matthew Fox, para enfrentar o Rally Mortal que tirou a vida de seu irmão tempos atrás. O orçamento de Speed Racer foi de 100 milhões de dólares, dos quais a Petrobras investiu 1 milhão. No filme, o carro que tem a logomarca da companhia passa desapercebido em um take de 2 segundos. Caro ouvinte, esperamos que tenha gostado do programa Podcast de hoje. Esse programa é uma realização dos alunos de radiojornalismo do curso de comunicação social da UFIP. Coordenação geral, Aquiles Costa. Produção, redação e edição de Lara Cipriano, Laiana Maiara e Rodolfo Ribeiro. Tenha uma boa tarde e até o próximo podcast.